feliz assim. Pra que gostar de gente que não gosta mais de mim? Eu não vou mais não, não quero ir não. Eu não vou mais não, não quero ir não. Há quanta gente que já sabe que o amor é ruim, mas vai gostando e se perdendo pra sofrer no fim. Meu coração.